Vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender, aprender la fiesta, DJ. Vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender, aprender la fiesta, DJ.